885, livre decolagem da 10, vento no 30 graus, 4 nós. Livre decolagem da 10, boa noite. Lima, mantenho no zero. Decolado ao 04, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Dragon 885, boa noite. Boa noite, Gol 885, contato radar na decolagem, submanter o nível de voo 360, VDL. 360, Saia, 885. 313, Vitor para sequenciamento, mantenha presente por lua, fica limitado pelo localizador. E mantenha a proa, está pelo localizador. No 3, desça para 3 mil pés, o ajuste altímetro no 09. 3 mil com 1019, Xaneto. Controle de Salvador, boa noite. Xaneto 6310, informação Uniform. Passa 65 para 1.0. Xaneto 6310, boa noite. Acione identificação, chegada Mari. Desça e mantenha o nível de voo 050. 1019, ajuste. 0, chegada Mari, 25, 630. Pastor 1-4, decolou 07, chame o controle 1-2-0, decimal 8. Obrigado, controle 208. Minha 3-1-3, reduza para 1-7-0 mais, para interceptar o localizador, esquerda para o 1-5-0. Desça para 2000 pés, 1019 ajuste, chame minha 3-1-3. Ok, reduzindo para 170, descendo para 2000. 19 no ajuste, 63, 13. Ativo, curva esquerda para 150, tenta interceptar o localizador. Esquerda 150 para o lote. Curva 604, 3 milhas para a marca do externo, complete LF, chame a torre 1-8-612. 118-6, passando externo, ou no 604. Controle, pastor, 4, decolou da 1-0, curva esquerda, saída conte. Astor no 4, contato radar, se eu manter o nível de voo 090, mantém a saída contra. Astor 090, Astor no 4. Oi Salvador, muito boa noite, gol 1604. Passou Duna, baixado travado para a visão. Boa noite, autorizado pouso, pistão no 0, 120 grão, 099. Autorizado pouso na 10, para o gol 1604. Metriz no zero, desça para 2.000 pés, mantém a chegada mar. 2.000 pés, mantém a chegada mar e acionei a metriz no zero. Com ajuste no 019. 1019, 16.10. Metriz no 3, acionei estabilizado no localizador? Afirmativo. 7LS, chame a torre no 862, metriz no 3, bomboso. 862, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, Oxanair 6313. Oxanair 6313, número 2, chame com o trem baixo e travado. Chama lá, baixado e travado. Jet 38, corrijo, TAM 3858, chame Recife na frequência 12085, alterne 125, decimal 45, boa noite. 2085, 2545, boa noite, TAM 3855. Voo no 885, chame Recife, frequência 1251, alterne 133,25, boa noite. 2513325. 885. Salvador, TAM 3305, boa noite. Boa noite, TAM 3305, acione identificação, chegada Mari, desse e mantenha nível de voo 050, número 3 na aproximação. Mari para o 50, TAM 3305. Passou, está no baixado travado, né? 3-1-3. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Voo no 604, no solo 12, libere a direita, livre táxi, portão 02. Livre táxi, para o portão 02, o gol no 604, livrando. Oxanair 6313, autorizado pouso no 30 grau, 089. Livre pouso, 6313. Pode manter a escuta da torre, por gentileza? Positivo, senhor. Portão 1004. Obrigado. Livre táxi para o portão 02 do pátio 1. Positivo, mantendo a sua escuta, senhor, para o pátio, do, para o pátio, posição 02. Alfa, o gol 104. Sim, você está na Alfa, prossegue em frente, segunda esquerda, Juliette, Cátia 1. Na Alfa, prossegue em frente, Gilead. Posição 02. 604. NR6313, no solo Zuno 4, livre à direita, táxi portão 01, via Alfa, Juliette. Ok, livre à direita, até o portão via Alfa, Juliette. Jet 6748, qual é o informe? Jet 6748, identifique chegada Mari. Desça e mantenha o nível de voo 060. Qual a indicada? Mari 060-250. Passando nível 100, reduz para 210 nós. Número 3 na aproximação. Número 2 está na sua posição 12 horas, 13 milhas à frente. Visualiza, leve. Obrigado, aliás. Ok, 2000 pés, eu passarei ali, tá, 3305. Salvador, o Channel 6310, está estabilizado o sinal da 10. 310, 2000 fora externo, complete LF, chame a torre 186. 286, completando 6310, obrigado. Salvador, boa noite, Channel 6310, sinal do X-Ray. Salvador? 6310 da Oceanet, uma milha de Sintra. Ciente, avistava. Objeto 6748, desça para 2000 pés. Ajuste, que aí corrija, desça para 3000 pés, ajuste 1019. 3019, confirmando a autorização de pouso do 6310, senhor? Não entendi. Confirma a autorização de pouso do 6310? Estou aguardando o senhor checar o trem de pouso. Em baixo e travado, senhor. Autorizado pouso no 30 graus, 099, Oceaner 6310. Livre pouso 90, 6310. Salvador, boa noite, TAM 3662, informação Vitor. Chame a torre em 198 decimal 6. Gente. Oi, Salvador, boa noite, TAM 3662, informação Vitor. 3662, autorizado para Natal. Via Pesulo 10, nível de voo 370, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 120 decimal 8, transponder 5561. Então 3662. Natal 370 autorizado, rota do plano, Pesulo 10. Curva esquerda, Puca, Zipar. 1208, 5561. Correto, chame pronto. Gente. Oceaner 6310 no Solos 22, liga à direita, táxi via Eco, Delta Eco, Alfa Juliette, posição 10 do Pat 1. A gente vai liberar pela Fox, senhor, pode ser? Pode. Autorizado, via Fox, Alfa Juliette, posição 10, Pat 1. Fox, Alfa Juliette, posição 10 pelo Pat 1, Oceaner 6310. Aérea Brasileira 23 no 4 Salvador? Eu tenho um nível autorizado aqui, o 090. Estou observando aqui se você está mantendo o nível de 050. Dita campanha intermitente, vou tirar nosso modo alto aqui. Está mantendo o 090, capa? Tá, tá ok. Então você está mantendo o 090. Está mantendo o 090, tá mantendo. Ok, eu estou recebendo aqui a, que já está mantendo o nível de voo 050 estabilizado. Aqui, você é reportado para a manutenção, a gente está saindo agora, já foi tirado o nosso modo alto. Vicente. E o Guardião 07? Estou acionado aqui no pátio 3, a atração para seguir para Ondina. Se autorizado, eu falei com o ProTour. Está com 04 a bordo, vai 500 pés no litoral. Gente, aguarde cópia da autorização e decolagem, Guardião 07. Gente, aguardando. 748, desça para 2000 pés, sou autorizado LS, reporte localizador. 2019, valeu. Autorizado pouso, 130 graus, 109. Livre pouso, TAM 3305. Guardião 07, livre táxi. Chame alinhado com a proa nordeste a partir do pátio 3, na minha escuta. Confirme o nome do comandante. Comandante Juan, seu autorizado decola aqui na vertical do pátio com proa do litoral, sem interferir com o eixo da 17 e com o eixo da 10. Aguarde para decolagem. Confirme o nome do comandante, não entendi. Juan. Isso. Boa. Romeu Oscar, Alfa 90. Gente, aguarde para decolagem e esse nome do comandante eu não conheço como inserido na listagem. Essa não foi repassada aqui, pelo menos não tenho conhecimento desse nome, para mim é novo. O senhor está inserido na lista? Tematizar, está na corda operacional. Juan, nunca vi. Vou checar, ok? Aguarde. Então coloca dourado, estou junto aqui com ele. O comandante dourado tá voando com o senhor, então? Relativo. Inclusive, quem tá modulando sou eu. TAM 3305, cheque trem. Vai ser atravessado. Autorizado pouso, 120 graus, 10, nosso. Livre pouso, está bem. Estabilizado, EB6748. Black LS, chame a torre no 862, EB6748. 86, boa noite. O Guardião 07, vou considerar. Não vai dar pra checar agora. Comandante Juan, livre táxi até a saída aí do pátio 3, chame com a proa nordeste. Aguarde pra decolagem. Vou prosseguir para Ondina, a solicitação prosseguir com o pro do litoral, sem interferir no eixo da 10 e da 17, autorizado. No litoral peço para cruzar 17, pode ser? Ué. 7741. Oi. TAM 3305 no Solos 28. Libere à direita, livre táxi via Fox. Alfa, chame antes da Juliette. Seu portão é 10, Pátio 1. Equação, baixa mais do Juliette, portão a 1-0, portão 3-0-5, obrigado. Corrija o 06 do Pátio 1, portão 3-3-0-5. 06 do Pátio 1, 3-3-0-5. Webjet 6748, continua a aproximação, livre pouso, cheque o trem, 130 graus, 09 nós. Livre pouso 10, trem vai estar travado, é, né? Ciente. 1203, boa noite. Boa noite, comandante. O senhor quer decolar direto do Pátio 3 com a proa do farol de Itapuã, é isto? Se possível, sim. Se não, decola aqui paralelo ao 17, sem interferir com o eixo, e aguardo no litoral para o cruzamento. Aí sim, eu aprovo o farol de Itapuã, para o Silfondina. Ciente. Tem uma informação, Boeing 737 da Webjet pousando 90, um Airbus da TAM taxiando na Alfa. Não cruzem as proas desses tráfegos e autorizado decolar com proa do farol de Itapuã, evitando sobrevoo de aeronaves e pessoas no pátio. Relativo, estou decolando na vertical até atingir a altitude segura e prosseguir para o farol de Itapuã sem interferir. Vento 130 graus, 08 nós, Guardião 07. Vento 07 inicial. Livrando o pátio, prosseguindo com o probe do litoral para guardar. Autorização, guardião, visual com tráfego na final 10. Ciente, aguarde transferência. Já foi o cruzamento do eixo da 17. Autorizado o cruzamento. Transfira para o controle 120 decimal 8, repita o POB. 04. 04, ciente. Ciente, até a volta, chamar o controle. Guardião 04. Guardião 07, mantém o litoral, reporte final Ondina. Sete. B6748 no Solos 32, libere à direita, via Eco, Delta Eco, após Alfa e Juliette, posição 05, Pationa. Negativo, então, liberando à direita, após Alfa e Juliette, Pationa, posição 5 autorizado. Web 6748 na frequência.